Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvir os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus queridos amigos e ouvintes do programa do Amado Batista, o mais amado do Brasil. Chegando agora em seu rádio, o Edelson Moura, com muita alegria, com muita felicidade. Nós estamos aqui para comandar mais este programa para vocês. As músicas lindas do Amado, né, que a gente sempre toca, atendendo o seu pedido, a sua participação. Estamos aqui, já está no ar mais um programa do Amado Batista e eu desejo muita saúde, muita paz, muita tranquilidade para você. Meu Sol, Minha Lua é a primeira música do nosso programa de hoje. As cartinhas da cidade de Santa Luzia, lá do Maranhão, elas não param de chegar. Eu tô aqui com uma carta do meu amigo Zé Henrique. O Zé Henrique mandou a cartinha dele dizendo o seguinte: Caríssima amiga Delson Moura, é com muita alegria que lhe escrevo estas poucas palavras para dizer que ficamos muito gratos com a sua presença na nossa cidade de Santa Luzia, no estado do Maranhão. Desejamos paz, que Deus ilumine sua trajetória pelo Maranhão e por todos os lugares que você há de passar. Delson Moura, eu sou seu ouvinte número um. Ouço o programa todos os dias do Amado Batista através da rádio Pindorama FM do nosso amigo Natan, aqui em nossa Santa Luzia do Maranhão. Abraço para você, para sua família, e gostaria que você tocasse para mim uma música do Edelson Moura na hora do quebra-galho. Claro que eu vou tocar sim, Zé. Muito obrigado a você, viu? Eu quero dizer, gente, da minha satisfação de ter visitado esta população tão querida da cidade de Santa Luzia. Eu vou dizer aqui para vocês, foi uma alegria imensa. Participamos dos nossos programas de rádio, tivemos aí uma palestra maravilhosa com os nossos amigos, os nossos ouvintes de tantos e tantos anos, pudemos nos reunir, não é? E bater aquele papo, ter aquela conversa com os nossos queridos ouvintes da antiga, ouvintes que me acompanham já durante tantos e tantos anos. E não foi diferente com o nosso querido Zé Henrique, que esteve também conosco lá na nossa cidade de Santa Luzia. Então eu quero mandar o meu abraço para todos vocês, mais uma vez, o meu agradecimento. Gente, é muito difícil para o Edelson Moura, que já está assim com a idadezinha, né, já chegando lá para o avanço. Nós já estamos chegando com a idade para o avanço. Ai, antigamente tinha um desodorante chamado Avanço, né? Então Edelson Moura já está igual o desodorante, já está no avanço. Então é difícil o coração resistir, né, a tanta amabilidade, tanto carinho que nós recebemos aí na cidade de vocês. Almoço, jantares, convites, conversa, bate-papo, a receptividade também que nós tivemos dos nossos queridos representantes aí na cidade, o Natanael, o nosso querido André, sua esposa, enfim, as esposas, né? As esposas. Gente, aquele abraço, viu? E agora o Amado Batista vai trazer mais um sucesso. Eu Sou Igualzinho a Você é a música do novo CD do Amado Batista que eu toco para vocês. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você.

o Edelson Moura continua o projeto. Deu certo, vamos continuar o nosso projeto. Se não der certo, também não vai ter problema. Eu não vou ficar revoltado, não. Eu já estou numa idade que eu não preciso mais me revoltar com nada. Eu tenho que achar tudo bom, né? Tenho que achar tudo bom. Mas se não der certo, digamos que não der certo, o prédio da TV Estúdio será alugado para uma igreja. Então, de todo jeito, para mim, dá certo, né? Mas eu quero que dê certo o nosso projeto de televisão. Porque dando certo esse projeto, nós vamos poder fazer uma TV para os nossos artistas, focando para a cultura do nosso povo, divulgando a nossa cultura, a arte dos brasileiros, a nossa musicalidade, os nossos compositores. Vai ser esse o papel fundamental da TV Estúdio Brasil. A gente tem que acreditar que vai dar certo, mas se por acaso não der, eu não estarei também assim muito chateado, não. Eu vou ficar triste, porque todo projeto a gente tem que saber assim. Você vai montar uma firma de pastel, ela pode dar certo e pode não dar, não é mesmo? A gente tem que saber. Vai montar uma loja de roupa? Vou montar, ela pode dar certo, pode não dar. Quantas pessoas abrem os seus comércios e depois não dá certo, eles fecham, não é assim? Então a gente está procurando não errar, fazer tudo bem feitinho, tudo bonitinho, para poder dar certo, tá bom? Agora o Amado Batista canta Perdão, Meu Bem. Eu hoje estou meio cansado, estou desafinado com os meus problemas, pois a minha amada está meio calada, deve estar pensando coisas, vejo que seu rosto queima. Quer dizer alguma coisa, mas as suas conclusões acho que não foram boas. E pela cara que estou vendo, pelo que eu estou sentindo, eu posso até estar devendo. Perdão, meu bem, eu posso até, quem sabe, estar errado, mas fale um pouco desse mal danado e eu posso até pedir perdão. Perdão, meu bem, eu posso até, quem sabe, estar errado, mas fale um pouco desse mal danado e eu posso até pedir perdão. Eu hoje estou meio cansado, estou desafinado com os meus problemas, pois a minha amada está meio calada, deve estar pensando coisas, vejo que seu rosto queima. Quer dizer alguma coisa, mas as suas conclusões acho que não foram boas. E pela cara que estou vendo, pelo que eu estou sentindo, eu posso até estar devendo. Perdão, meu bem, eu posso até, quem sabe, estar errado, mas fale um pouco desse mal danado e eu posso até pedir perdão. Perdão, meu bem, eu posso até, quem sabe, estar errado, mas fale um pouco desse mal danado. Eu posso até pedir perdão. Perdão, meu bem, eu posso até, quem sabe, estar errado. Edelson Moura. Falaremos agora com os nossos amigos de Brasília e do Brasil sobre o óleo de avestruz Sopremo. Se você quer adquirir o óleo de avestruz Sopremo em Brasília, preste atenção para os nossos postos de vendas, os nossos telefones que você poderá estar ligando para adquirir este produto maravilhoso que é o óleo de avestruz Sopremo e os outros produtos Saúde com Beleza. Em Taguatinga, o nosso distribuidor é Olho Vivo. Ele distribui para toda a cidade de Taguatinga. Lá o telefone do nosso distribuidor é 8445-7768. Na Samambaia, a nossa representante e distribuidora é a Raimunda. Ela atende você pelo telefone 9978-0658. 9978-0658. Vocês aí de Samambaia. Qualquer dúvida, você liga na nossa central. 61-3532-6993. 61-3532-6993. No centro de Brasília, temos o Salão de Cabeleireiros Líder. Líder Cabeleireiros, ali no Palácio do Rádio 2, bem próximo ao Pátio Brasil. É na W3, em frente ao Sara Kubitschek, não é, minha gente? Vocês de Brasília já sabem onde fica ali o Salão de Cabeleireiros Líder. Você procura o Geraldo, que é ele o nosso representante no centro da cidade. No Paranoá, vocês do Paranoá, de Itapuã, vocês de Sobradinho, do Lago Sul, do Lago Norte, vocês vão adquirir este produto na Casa Nordestina. Procure o Átila, que é ele quem atende os nossos clientes Saúde com Beleza lá na Casa Nordestina. Falei, lá também tem o Doce Foi e o Sebo de Carneiro Perfumado. Vamos agora lembrar a todos também que em muitas cidades brasileiras nós temos os nossos representantes. Né? Aí na sua cidade, se tiver um representante de saúde com beleza, você já procura por ele. Se não tiver, você entra em contato com a gente para você se tornar um representante nosso. Vender os nossos produtos na sua cidade, ganhar aquele dinheirinho, ó, belezinha, não é? Como muita gente está fazendo pelo Brasil afora. Por quê? O óleo de avestruz Sopremo é o do rótulo vermelho que o Edelson Moura anuncia e o único com tripla filtragem fabricado em nosso país e o único óleo de avestruz brasileiro que é exportado para outros países. Portanto, meus amigos, este é o óleo de avestruz que o Edelson Moura anuncia. Sopremo! Vamos cantar, Amado Batista! Eu vou trazer para vocês agora mais um sucesso, Princesa. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista show. Eu estou aqui com a cartinha lá do centro do Dete. É, lá em Santa Luzia do Tide, Maranhão, centro do Dete. Eu sou a Rosarina Brás Rodrigues. Rosarina Brás Rodrigues. E Deusimar Brás. Estamos à procura dos familiares do nosso pai, João Batista Brás, já falecido, e esposo de Rita Maria da Conceição Brás. É o nosso desejo, Edelson Moura, conhecer os nossos parentes, os parentes do nosso papai. Há muito tempo que quero conhecer esses parentes e não temos endereço nem número de telefone. Se possível, anuncie aí no seu programa. Te agradecemos muito. Então, minha gente, vamos ver se nós encontramos, juntamente com Edelson Moura, vocês podem ajudar a Rosarina Brás Rodrigues, Deusimar Brás Rodrigues, a encontrar esses familiares do papai deles, João Batista Brás, esposo de Rita Maria da Conceição Brás. Se tiver alguém aí, é no Maranhão, em Brasília, em outras cidades onde o nosso programa é retransmitido, em Teresina, no Piauí, no Ceará, no Pernambuco, onde quer que eles estejam, podem entrar em contato com o seguinte número. Atenção, que eu vou divulgar primeiro o DDD lá de Santa Luzia, que é 98. 98. E o telefone, o celular, é 983-04-0233. 983-04-0233. Não esqueça que o DDD é 98. Eu pediria essa gentileza. Quem tiver notícias desta pessoa, vamos ajudar a Rosarina e também ao Deusimar Brás, que estão à procura desses familiares. Obrigado a vocês que puderem ajudar, viu? Desde já eu faço aqui o agradecimento em nome deles. E agora, Seus Olhos é a música que o Amado Batista canta pra gente. Os seus olhos têm dono, assim falou um amigo meu. Porém ele não sabe que o dono dos seus olhos sou eu. Doce olhar que me reluz e de desejos me seduz, estrela do anoitecer que ilumina o meu viver, meu céu de beijos, nublado de paixão, chuva de desejos caindo no coração. Confio tanto nos olhos seus, pois sei que nunca vão deixar os meus. Também não deixo os seus sozinhos, olho com todo carinho. Eu quero sempre com você estar, na alegria ou na dor. Toda manhã no seu beijo acordar, nesses seus olhos de amor. Eu quero sempre com você estar, na alegria ou na dor. Toda manhã no seu beijo acordar, nesses seus olhos de amor. Meu céu de beijos, nublado de paixão, chuva de desejos caindo no coração. Confio tanto nos olhos seus, pois sei que nunca vão deixar os meus. Também não deixo os seus sozinhos, olho com todo carinho. Eu quero sempre com você estar, na alegria ou na dor. Toda manhã no seu beijo acordar, nesses seus olhos de amor. Eu quero sempre com você estar, na alegria ou na dor. Toda manhã no seu beijo acordar, nesses seus olhos de amor. Os seus olhos têm dono, sou eu. Amado Batista, Amado Batista Show. Tudo nesta vida serve de aprendizado. Todos nós temos os nossos desertos para atravessar, não é mesmo, meus amigos? Se hoje a população brasileira está nesse clima de insegurança, de incerteza, tudo passa. Tudo na vida passa. Não, nada nesse mundo é eterno. Não adianta você achar que é eterno, que você não é. Eu também não sou. Ninguém é eterno nessa vida. tudo passa e a vida continua, né? As coisas passam, mas a nossa vida, ó, ela vai em frente, ela continua, né? Muitas vezes você olha assim e vê uma pessoa dirigindo uma empresa, você acha que ninguém pode substituir. E muitas vezes uma outra pessoa que vem trabalha melhor do que aquela que está naquele cargo, né? Não devemos subjugar ninguém. Ah, fulano de tal é o incompetente, não, ele não dá certo nisso, ele não dá certo naquilo, não é? Porque comigo mesmo, muitas pessoas já quebraram a cara. Ah, não, é Delson Moura, não. É isso aí, não vira nada, né? Muitas pessoas quebraram a cara. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas duvidam, acham que é impossível, não é? E de repente as coisas acontecem e o camarada fica chupando o dedo. Então, se nós estamos passando por essas dificuldades, essa onda de desemprego desenfreada, onde nós estamos acompanhando aí um índice de desempregados maior da história e com tendências a aumentar, vai aumentar mais ainda, você vê aí o reflexo disso, porque se não tem trabalhadores, se não tem pessoas empregadas, o comércio, as indústrias, elas também são prejudicadas. E o país vai quebrando, é assim. Vai quebrando, é lento, não é de uma vez. É lento. Nós já estamos aí com países como a Bolívia, que era considerado um país muito pobre, e outro dia estava vendo uma reportagem que foi feita lá na Bolívia, na cidade de Guayaramirim. Antigamente, a cidade recebia 100 mil turistas por mês. E agora, a cidade não recebe nem 10 mil turistas. Imagina os comércios, as lojas desta cidade, né, que estão fechando, é exatamente em detrimento da quebradeira do Brasil. E o país, para quem está com seu empreguinho, tem que segurar, tem que pedir pelo amor de Deus para não ser desempregado. Porque hoje, aqueles que estão perdendo seus empregos, eles estão aí no desespero. Imagina a pessoa ter uma família e não ter onde trabalhar mais. Tem gente que faz até uma besteira na vida, não é? Mas é preciso, meus amigos, a gente ter calma. Não faça besteira com a sua vida, não tome nenhuma medida precipitada. Vamos ter calma, vamos nos ajudar. Nós vamos sair deste atoleiro. Isso é passageiro, em decorrência de tudo que nós estamos vivendo, desta crise. É em decorrência dos maus políticos, de pessoas más, de pessoas que não amam as próprias famílias, de pessoas que não se amam. Então elas vêm para nos prejudicar, mas elas não são eternas. Elas vão passar. Muitas dessas pessoas já estão sendo presas, já estão cumprindo penas. Então a vida é assim. Mas é bom sempre lembrar que a responsabilidade sobre tudo que está acontecendo é de quem? É nossa. A responsabilidade é sua, é minha. Quer dizer, minha nem tanto, porque eu não votei nessa gente. Eu não votei nessa tralha. Então, muitas pessoas foram iludidas, enganadas, elegeram deputados que não foram bons, senadores que não foram bons, e muita gente critica as coisas que estão acontecendo, mas elas são as culpadas, não deveriam estar criticando, né? A culpa é literalmente nossa. Agora, este ano vai ter eleição, vamos ter cuidado, muito cuidado com o nosso voto, porque ele é muito importante. Vamos trazer agora Te Amo Demais. Eu juro.

Quero mais uma vez mandar um alô para os nossos amigos de Araputanga, no estado de Mato Grosso. Estou muito feliz. Tenho recebido muitas mensagens de vocês, nos parabenizando pelo nosso programa, pelo nosso trabalho. Parabéns também para a nossa emissora, que retransmite o nosso programa aí na cidade. Parabéns para Quatro Marcos, é uma cidade bem próxima de Araputanga, que também estão chegando mensagens aqui para nós, né, dos nossos ouvintes que nos acompanham através da nossa emissora de Araputanga. Que coisa boa, né? E quero mandar um abraço aí nessa região para Mirassol do Oeste, mandar um abraço também para Figueirópolis, para Jauru, né, para o nosso querido Goiaba, um abraço para o Goiaba, meu compadre Vander Lúcio, mandar um abraço também para o meu compadre, Dona Dina, né, que é a mamãe do Vander Lúcio, minha amiga de muitos e muitos anos, esse pessoal todo querido aí da cidade. Lá em Pontes e Lacerda, mandar um alô para o nosso querido Nereu Almeida, ele que também lá na nossa rádio Jornal AM, eles fazem a retransmissão do nosso programa e podemos contar com a representação dos nossos produtos através do Nereu Almeida, que é quem distribui o óleo de avestruz Sopremo por toda a região. Muito obrigado, Nereu, pela parceria, pela amizade e pelo carinho. Dá um abraço também na nossa comadre Cláudia, que é a esposa do Nereu, que fica lá com o radinho ligado todos os dias, ouvindo Edelson Moura através da Super Rádio Jornal AM da cidade de Pontes e Lacerda. Vamos agora, meus queridos amigos, trazer mais uma música do Amado Batista para alegrar o nosso dia. Vou dar um fim em tudo. Amado Batista, pela fresta da minha janela, o sol me despertou e disse bom dia. Sentei na cama e me benzi, agradeci a Deus por mais esse dia. Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir, rolando na cama, pensando em quem amo, talvez nem lembre de mim. Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão. Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão. Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim. Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho? Para não sofrer, para não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você. Suas cartas, suas fotos e a aliança que tinha seu nome, eu devo. Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor veio se desfazer. Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão. Preciso encontrar alguém para dar fim nesta paixão. Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim. Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho? Para não sofrer, para não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você. Suas cartas, suas fotos e a aliança que tinha seu nome eu devo. Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor veio se desfazer. Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor veio se desfazer. Edelson Moura. Meus amigos de Brasília, muito obrigado a vocês todos pela grande audiência neste programa através da Rádio JK FM. Estou muito contente, muito feliz, né, de ver o crescimento deste trabalho todos os dias, não somente em Brasília, mas também nos arredores, porque a Rádio JK ela pega em mais de 40 municípios assim do estado de Goiás. É Cabeceiras de Goiás, eu recebo mensagens de lá, recebo mensagens de algumas cidades de Minas, né? Ouvindo a gente através da JK FM. E olha, eu não posso também deixar de abraçar os meus amigos de Unaí, em Minas Gerais. Alô, alô, Unaí, muito obrigado a todos vocês, viu, pela audiência no nosso programa. Rádio Veredas AM, Geraldo, Geraldo, tá tudo bom? Eu não conheço o Geraldo pessoalmente, mas ainda quero marcar com ele uma visita minha a Unaí. Eu quero ir aí, Geraldo. Eu quero visitar você, passar o dia aí em Unaí, conversando, batendo papo. Você também, rapaz. Não... você não me convida, Geraldo, para ir para Unaí passar um dia por aí, conversando, batendo papo, jogando conversa fora, rapaz. Já temos dois representantes na cidade de Unaí, não é? Duas pessoas já nos representando, porque a cidade é muito grande e a nossa querida Priscila, que foi a primeira pessoa que começou a representar os nossos produtos na cidade, ela mesma esteve aqui conosco e disse: Edelson, eu não estou dando conta, porque a cidade é grande demais. Às vezes eu levo uma de manhã para atender duas, três pessoas, porque não é só levar o produto, Edelson. A gente senta, conversa com os nossos clientes, né? Então tem muita gente ficando sem ser atendida. Me ajude, vamos colocar um outro representante em Unaí. Então nós colocamos, como é o nome, produção, dos nossos representantes? É a Priscila, né? A Priscila, o telefone 999-088399. É 999-088399. Isso. É a Priscila, a primeira representante que nós colocamos lá, né? É uma pessoa muito amável, bacana. O pessoal pode ligar para ela que ela atende prontamente. Prontamente. E o segundo representante? O Alexandre. Alexandre. 999-26-7136. 999-26-7136. 999-26-7136. E qualquer coisa, pessoal, não dá tempo de anotar. A Priscila e o Alexandre pode ligar aqui que a gente passa o telefone. Liga na nossa central aqui, nós passamos o telefone do Alexandre e passamos também o telefone da Priscila. O que tiver mais perto, né, gente, vai atender vocês aí de Unaí. De maneiras que nós estamos vendendo muito aí em toda a cidade. Eu quero agradecer ao público de Unaí, agradecer também ao meu queridíssimo diretor aí da Rádio Veredas AM, né, pela amabilidade de colocar no ar todos os dias o nosso programa. E agora o Edelson Moura vai cantar, é a hora do... a hora do quebra-galho. Eu vou trazer aí: Vinde Espírito Santo. Vamos ouvir. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus, vida divina, amor Trindade. Vida do Pai e do Filho, comunidade. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Força, esperança, Cristo irmão. Vida do Pai e do Filho, revelação. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Temor sublime, Deus é amor. Vida do Pai e do Filho, consolador. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vida da Igreja, Jesus pastor. Vida do Pai e do Filho, nosso Senhor. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Delson Moura. Obrigado, gente amiga e querida, pela audiência em mais este programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. E até o nosso novo encontro, se Deus quiser, amanhã, quando aqui estaremos conversando com vocês. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado!